Você está ouvindo o Mexidão Cast. Oh, yeah. O podcast do Mexidão Rocks. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Mexidão Cast. Esse é um episódio especial. Eu estou aqui com meu amigo Patrick Murta. Eu só quero saber o que, que a gente está fazendo aqui hoje. Mas hoje não é dia de podcast. Podcast é quarta-feira. Pois é. Como eu disse, esse é um episódio especial, meu amigo Patrick. Hoje nós vamos comentar os comentários. Olha só, já tem um tempinho que a gente não comenta nada, né? Nós nos tornamos, perdi a palavra, ficamos de salto alto, não estamos lendo comentário de ninguém, né? Já tem uns 4 episódios, né, Thiago? Estamos de salto alto. Pois é, cara, já tem um tempinho que a gente não faz nenhum comentário, por incrível que pareça, o pessoal tem comentado bastante no site, mas a gente meio que decidiu fazer um episódio especial justamente para lembrar aqueles que comentaram lá atrás e não tiveram a oportunidade de ter seu comentário lido num episódio. A gente valoriza tantos comentários que, de tempos em tempos, nós vamos continuar fazendo esse episódio só de leituras de comentários, porque eu acho que merece muito mais do que 10 minutinhos no podcast, né? Nós fazemos esse podcast por causa dos nossos ouvintes, né, Thiago? Então nada mais justo que criar um episódio só para eles. Então, você fez um comentário no episódio, não fica assustado. A gente pode até não comentar no episódio seguinte, mas você vai ter seu comentário lido, nem que seja num episódio especial como esse, tá ok? Muito bem! Deixamos a preguiça de lado, vamos abrir o sistema de comentários, vamos ver o que o cozinheiro separou pra nós aqui hoje, Thiago. Pois é. Primeiro comentário, Patrick, foi um comentário que me pegou até de surpresa, cara, porque não fui eu que provei, que deixei ele no site. Vale lembrar isso, né? Todos os comentários passam por uma moderação. Por que, Thiago, passa por moderação? Então, porque a gente teve alguns haters no nosso site e não que a gente não goste de crítica. Você quer criticar o nosso trabalho, mande uma crítica construtiva, que ela será bem aceita sim. Mas alguns comentários calão baixo mesmo, bem assim ofensivos, a gente não aprova eles pro site, porque a gente acha que até o nosso próprio ouvinte não merece ficar vendo certo tipo de coisa. Justamente, porque às vezes os comentários eram ofensivos não a nós, mas a um participante, convidado especial do podcast, aos próprios ouvintes, comentários de ouvintes ofendendo as pessoas que comentou no podcast, então acho justo, né, Thiago? E esse comentário em particular chamou muito a minha atenção. Foi no Mexidão Cast número 26, sobre Death Note. Relembra pro pessoal aí, Thiago, o que é Death Note? Death Note é um anime, fala sobre um serial killer, Raikou. Ele acha um caderno, e esse caderno tem poderes especiais, e ele assassina as pessoas somente por escrever o nome nesse caderno. Durante o anime, um detetive é contratado para investigar o caso, e esse detetive é L. E o anime em si é basicamente a história de Raito e L se confrontando ali. O anime ficou muito famoso e ele tinha um ar mais adulto. Algumas pessoas julgam Death Note um dos animes mais inteligentes já feito. Olha só. E quem fez o comentário nesse podcast, Thiago? Veja bem, o Roberto. Ele só coloca Roberto Negão. E ele diz: olha eu aqui novamente. Gente, sério, eu sempre ouço os casts de vocês, mas novamente tenho que dizer, ótimo cast. Como sempre, o nível sobre animes está lá em cima. Uma coisa interessante é que tanto Raito quanto L têm problemas psicológicos, mesmo que em níveis diferentes. L é autista e Raito é um clássico sociopata. E apesar das diferentes visões de justiça, ambos querem a mesma coisa. Isso faz com que os personagens sejam muito parecidos, porém em caminhos diferentes. Em um momento, L diz que é muito infantil e odeia perder, enquanto que ele afirma o tempo todo que não irá perder para L. Foi um comentário muito interessante, porque eu, sinceramente, apesar de ser visível ali que os dois têm algum problema psicológico, eu nunca tinha parado, Patrick, para pensar por esse lado. É que acaba aproximando os dois ainda mais, né? Porque eu, pelo menos, quando eu assisti, achava que o fato deles serem super inteligentes era uma semelhança. Mas essa questão da loucura, do autismo, da psicopatia, traz um tempero a mais, né, Thiago? Traz um tempero a mais, uma coisa diferente. Eu até vou reassistir a série, vou ver se eu consigo o mangá, que são poucos volumes. Vou dar uma lida, cara, pra ver se eu presto atenção nisso. Achei interessante o ponto de vista do Roberto. Eu não vou fazer isso. Tá bom demais. Não vou fazer, não. Não vou. Mas, ô Roberto, obrigado. E pelo que você falou, você tem ouvido os nossos outros podcasts, nosso podcast sobre animes. Eu agradeço de verdade. Não é segredo pra ninguém, a gente já falou isso em outros episódios. Os nossos episódios sobre anime são os mais ouvidos, né, Thiago? São os mais ouvidos, cara. A gente só tem a agradecer. Lógico que tem o saco chato. Tem eu, pra encher o saco. Tem o Patrick pra encher o saco também. A gente não sabe falar os nomes em japonês. É, né? Tem muita coisa. Mas, sinceramente, os episódios de anime são tem sempre uma audiência muito bacana e a gente tá muito feliz com isso, cara. Em breve, mais episódios. Exatamente. E, Roberto, continue comentando. Isso deixa muito feliz. E se você quiser participar, já sabe como fazer. Ok. Thiago Mendes, continuando a nossa leitura de comentários, a gente vai ler um comentário de qual episódio agora? Então, compadre, agora é um comentário sobre o Mexidão Cast número 18, How I Met Your Mother. Olha só, indo lá pra trás, hein? Indo lá atrás, cara. É interessante porque a gente vive pedindo o pessoal pra comentar e tal, e geralmente a gente sempre espera que o episódio mais recente seja o que vai ganhar os comentários que a gente pede. E, no entanto, Patrick Murta, os episódios antigos nossos estão crescendo cada vez mais a audiência e estão ganhando comentários também quase que diariamente. E é por isso que a gente faz questão de lê-los. Se você ouviu lá o nosso primeiro episódio e quiser comentar, pode ter certeza que a gente vai ler seu comentário aqui também, porque para nós é muito importante, não só o isso último. Aí. E, Thiago Mendes, o primeiro comentário foi do Gustavo Barcelos. Olha só. Ele diz sobre o podcast de How I Met Your Mother, pra quem não conhece, fazendo aquela recapitalização. Vamos relembrar. Boa, melhor. Relembrar o que é How I Met Your Mother. How I Met Your Mother é uma série americana, uma sitcom, né? Uma comédia que mostra um grupo de amigos e cada um desses amigos tem sua característica básica, porém, Ted, que é a figura principal da série, ele está contando para seus filhos como é que ele conheceu a mãe deles. Isso já são mais de 8 temporadas e até hoje nada, né? Mas é uma série muito engraçada, bem ao estilo Friends. Para quem não conhece, é bem parecido, né, Thiago? Então vamos lá. Comentário do Gustavo. Ele fala: fala galera, mandaram muito bem sobre a série. Sally. Tô em Cebolinha agora? Sally. Vocês poderiam fazer um top 3 episódios favoritos de cada um, já que eu acho muito difícil escolher um só. Do resto, foi irado ouvir que tem muita gente que curte essa série. Falando sobre a 8ª temporada, achei um pouco decepcionante. Sei lá, acabou um pouco a comédia e ficou uma parada mais séria, chegando a ficar até meio depressiva. Ele coloca aqui, opinião de merda. Valeu, abraços. Bem, Gustavo, realmente, fazer um top 3 seria interessante, né, Thiago? Seria interessante. Porque é difícil, né? São tantos episódios bons dessa série, né? São, cara. How I Met Your Mother é uma série que chama muita atenção, porque ela tem vários episódios muito bons, às vezes não só pela graça mesmo. Você comentou da 8ª temporada e eu até tenho que concordar. Mas eu acho que isso acontece muito por conta do fato de que a série tem que acabar, o autor, o diretor tem que dar um ponto final para cada personagem. Então nem sempre o ponto final é engraçado o tempo todo. A série retrata uma coisa muito interessante, eu até comentei isso no podcast, que é o crescimento de cada personagem. E é muito bom, cara, é uma série muito boa, eu indico. E obrigado, Gustavo, pelos comentários aí. Espero que você comente mais. Justamente. Até. Só continuando falando sobre a 8ª temporada, eu vou ser sincero. apesar de ter a história e tal, tudo mais, eu assisto How I Met Your Mother porque eu acho engraçado. E realmente essa oitava temporada tá muito melosa mesmo. Mas enfim, Ted tá realmente chegando próximo de conhecer a mãe de seus filhos, né? Então é até esperado mesmo. Mas eu concordo com você. Agora, Thiago, você consegue fazer um top 3 rapidinho aí, a pedido dele? Caraca, um top 3 rapidinho? Assim, no susto, sem você se preparar? Deixa eu ver. Sempre os episódios com o Barney são mais engraçados. Eu acho que aquele do terno, que ele dança com o terno, é muito legal. Sim. O episódio que eles vão no Lollapalooza é muito legal. No Lollapalooza. No Lollapalooza. E, cara, eu tenho que sempre lembrar, o almoço de 20 minutos do Ted com aquela garota lá foi, pra mim, sensacional. Aquilo pra mim ganhou a série pra caramba. Show de bola. Tá aí, Gustavo. Você consegue, Patrick, fazer? Puxa, eu queria fugir pela tangente, você não deixou, hein, rapaz? Não, deixei. Então, são os episódios que eu mais gosto, lembrando assim, e tentando não copiar os episódios do Thiago. Um que eu gosto bastante é da Aposta do Tapa. Pra mim, foi um episódio. Eu até citei isso no podcast, né? Que é um dos episódios que eu assisti, mais achei assim, hilário, a ponto de chorar, de rir mesmo. Um outro episódio que eu gostei muito, que eu achei muito bacana, não foi o tema específico, mas foi do Marshall contra as máquinas, né? Que ele resolve viver um dia fora das máquinas, não vai usar carro, não vai usar metrô, e ele até canta uma musiquinha correndo, bem engraçadinha, muito legal. Eu gosto muito que o macho é retardado, né? Vamos falar sério, né? O macho é muito engraçado. E um outro episódio que eu gosto, já um episódio mais bonitinho, vamos dizer assim, é no lá pro 15º episódio da primeira temporada, onde o Ted conhece a sua primeira namorada de verdade na série, que eu esqueci o nome. Qual que é o nome dela? Você lembra? Bonitona lá? A Verônica? Ela até apareceu no início da 8ª temporada, gente. Sim, sim. Eu esqueci o nome dela. Mas enfim, é o episódio que eles estão lá no casamento e eles decidem não se beijar porque pra valorizar o momento e tudo mais. Pra mim aquilo foi assim, muito bonito, muito legal, sem contar que aquela atriz eu vou poupar os comentários porque minha esposa tá aqui próxima, mas eu acho que isso já diz tudo, né? Enfim, eu gosto desses 3 episódios específicos. É claro que poderia citar muitos outros, mas do susto assim não dá. Beleza, mas valeu, Gustavo. E sobre o episódio de How I Met Your Mother, Thiago, nós temos mais comentários? Temos, cara, temos aqui um comentário até muito legal do Matheus, o Matheus do Game Size, inclusive. Olha só, que inclusive já gravou com a gente, né? Já gravou com a gente. E ele diz também sobre o episódio de How I Met Your Mother. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando uma zoada na gente, né? Muito legal. Ele diz: fala aí, galera do Mexidão. Vendo a data do meu post ali em cima, onde eu tinha baixado a primeira temporada, após 3 meses de muita dedicação, eu assisti as 8. Cara, o cara assistiu as 8 temporadas rapidinho. 3 meses. Em 3 meses? Puta merda. Sim, as 8 temporadas de How I Met Your Mother. E consegui chegar em dia no seriado. Tenho que agradecer a você pela dica. Eu e minha namorada viciamos no seriado e gostamos demais. Há muitos episódios épicos. Bom, só uma coisa para descrever esse seriado: It's going to be Legend, Wait for it, Derry. Tá aí o bordão do nosso amigo Barney, né? Ô, Matheus, isso é que motiva a gente fazer esse podcast, rapaz. Eu acho que o Thiago vai concordar comigo. Viu um cara que não conhecia da série, ele acreditou no que a gente disse, resolveu baixar e gostou. Isso, nossa, dá satisfação demais, né, Thiago? Não, sem dúvida, cara. A gente tá muito feliz por você ter gostado do episódio mesmo, ter gostado da série. Isso significa muito pra nós. E isso pra nós é muito importante, mano. Matheus, brigadão. Continua ouvindo, continua participando aí nos comentários. Em breve também a gente vai te convidar pra outro episódio junto com a gente. E antes de continuar, Thiago, vamos bater palma pro Matheus, porque ele assistiu quase 200 episódios em 3 meses. Parabéns, parabéns, Matheus. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Salva de palmas. Obrigado, Matheus, e continue comentando como você já está fazendo. Continuando nossa jornada, vamos ler um comentário mais recente, né, Thiago? No podcast número 27, sim, Retrospectiva 2012, cinema. Olha só, a gente ficou devendo a Retrospectiva 2012, games, ficamos tudo devendo mais, mas fica pro próximo ano, 2013. Fica pro próximo ano. Mas enfim, Fernando Pimentel, que não é o ex-ministro nem o ex-prefeito de Belo Horizonte, é aquele rapaz que participou com a gente de um episódio, há uns 3 episódios atrás, que foi sobre justamente a Retrospectiva 2012, né, Thiago? Sim, sim. Olha só. Ele, a gente até quis enfatizar aqui que ele participou, e até mesmo para mostrar que a gente valoriza mesmo, até o ouvinte que quer participar do nosso podcast, como a gente já vive falando, você quer participar, você já sabe como é só mandar um e-mail pra gente. Justamente. E o Fernando Pimentel diz: um cast maravilhoso com pessoas especiais. Que isso, hein? Já? Ah, merda, hein? Com uma grande retrospectiva sobre o mundo do cinema. Então fica um forte abraço pra todos do Mexidão, pois estão todos de parabéns. Cara, obrigado mais uma vez, né? Eu agradeço pelo seu comentário. Espero que você continue ouvindo, continue comentando e, se possível, né, continue participando, porque sua participação realmente foi muito boa, né, Thiago? Foi sim, cara. A gente espera em breve estar convidando. A gente até tá fazendo promessa demais, né, para os nossos ouvintes. Estamos igual políticos. Prometemos mundos e fundos e, na verdade, não cumprimos pois nada. É. Sobre o Mexidão Cast número 28, Fim do Mundo, o externo, também do GameSide. O episódio 28 foi um cast que nós comentamos sobre as possíveis, veja bem, as possíveis possibilidades de fim de mundo. Possíveis possibilidades, foi promissor, hein? Foi promissor. E foi um cast muito bacana, muito comentado. Eu recebi muito elogio no Facebook, até os meus amigos me zoando até por causa de alguns comentários que fizemos. Dentre eles, algumas pessoas falaram comigo que os Estados Unidos deve anunciar agora que a existência de vida em outros planetas. Ixi, olha só. Ixi, esse mundo tá perdido. Tá perdido, mas enfim, foi um cast bem legal, foi bem engraçado. E o externo deixou o comentário de lá dizendo assim: nossa, eu vi que vocês não têm a menor ideia de como sobreviver a um apocalipse zumbi. Vocês podem se proteger assim. Ele mandou uma imagem pra gente. E qual que é essa imagem? Essa cara? Imagem é ele enche a casa de esteira. Do lado de fora da casa. Do lado de fora da casa, e os zumbis vão ficar andando e não vão conseguir entrar. Vão ficar correndo infinitamente nas esteiras, né? Ele afirma que não é uma boa. Ele diz que se defenderia usando a outra forma que parece que ele mandou o link quebrado. Não. Essa outra forma, rapaz, eu vou pegar a imagem, vou colocar no post. Mas essa outra forma é colocando as plantas daquele joguinho Plants vs Zumbis na porta de casa. Olha só. Daí as próprias plantas resolvem um então, problema. Então, e ele diz: eu queria ver um zumbi entrar na minha casa. Certo? Certamente eu ia passar meus últimos dias bem quietinho, bem quentinho, comendo muito e jogando videogame, sem me preocupar. Olha aí. Jogando videogame eu não sei, né? Será que vai ter eletricidade? Não sei, um apocalipse não, zumbi, né, velho? Mas normal. Ele pode usar, olha só, externo, realmente, você tá de parabéns. Palmas pro externo, já entendi. Ele vai usar as próprias esteiras para gerar energia, eletricidade pra ele. Parabéns. Parabéns. Parabéns, externo. Parabéns. Entendi. Realmente, nós não sabemos nada. Pedimos desculpa, externo. Tem totalmente razão. Tapa na cara, dá nossas caras, Thiago, agora. Foi interessante porque o externo falou que isso e, cara, que teve de amigo meu me zoando no Facebook falando que se tivesse um apocalipse zumbi eu ia morrer nas primeiras 24 horas. Não é brincadeira. Mas enfim, obrigado, externo, continue participando. Externo também aí, ele já é um sócio, ele já tem a carteirinha do sócio do Mexidão Cast. Inclusive bate na gente na live. Bate na gente na live. A gente só tem a agradecer mesmo, esperamos que você continue participando também. O externo vai, ele já é dono da casa. Ele é dono da casa, ele já chega, chuta a geladeira e tudo mais. Continuando o nosso tour, vamos ler o comentário do cast número 29, onde a gente falou dos games de 2013, as nossas expectativas para os lançamentos de games deste ano de 2013, que parece ser bem promissor, né, Thiago? É, cara, esse ano tem muita coisa boa chegando. E Jeff Eisen, será que é um gringo? Não sei. Ele comenta, vocês são muito ecaixistas. Ficam de mimimi com os jogos do PS3, viajando que o Play 4 vai ser o último da Sony, a empresa mundial que atua em várias áreas, está no vermelho nas áreas de TV e smartphone. Em relação a games, o PS3 já ultrapassou o Xbox em vendas mundiais. E como falar dos jogos de 2013 e não falar de The Last of Us, Beyond, depois um desses ganha o Game of the Year e vocês queimam a língua. Só falaram de jogos multis e falaram um jogo de PS3. Ainda pra falar, meu, o multiplayer de God of War 4 está ótimo. E pro cara caixista que diz que zera God of War com quadrado duas vezes e triângulo, desafio fazer um vídeo então, porque isso é impossível. Mas claro, pra quem jogou os exclusivos da Sony no YouTube, tem que ficar de mimimi. Esse foi o cast de games mais caixista que eu já vi na minha vida. Seus outros casts são bons, mas esse foi ruim. Fui. Olha aí, Patrick. Pra provar que a gente não lê só elogios, né, Thiago? É lógico, esse aqui foi uma puta de uma crítica, né? Vou ser sincero, eu fiz questão de eu ler esse comentário, Thiago Mendes, porque eu concordo em parte com ele. Mas eu concordo em parte por quê? Porque realmente eu não gosto dos não gosto do PlayStation 3. Unbelievable! Dos jogos exclusivos. Não me atraem. Isso é um fato. Apesar de eu, na geração 32 bits, eu tive um PlayStation 1. Na geração passada eu tive o PlayStation 2. O fato é que os jogos exclusivos de PlayStation 3 não me agradam. Então, nesse ponto, eu posso realmente ser considerado um hater, mas é porque eu realmente não gosto. Agora, eu não sou caixista, não. Se eu fosse um ista hoje, eu seria nintendista. E quem me conhece sabe disso, né, Thiago? Verdade. O Xbox é o meu primeiro videogame da Microsoft que eu comprei não pelos exclusivos dela. Sim, foi. A gente deixou isso bem claro até durante o cast, que a gente ia focar mais nos episódios multiplataforma justamente por ter uma gama maior de público. Todo mundo tem que concordar que o jogo exclusivo, quem vai jogar é só aquele cara que tem aquele videogame. E nem sempre ele tem todos os dois consoles. Geralmente ele vai ter um ou outro, ou em um computador. Justamente. E é até curioso falar, porque a gente citou um jogo exclusivo de Xbox, que realmente é só um. Não tem nem de onde tirar. É. A gente citou um jogo de PS3, mas a gente citou três jogos do Wii. Olha só. Nós somos mais nintendistas que caixistas, olhando para esse lado. É, mais nintendistas que caixistas. Agora eu concordo. Eu vou provar pra você que a gente falou sobre o The Last of Us e o Beyond nesse podcast, que eu vou colocar o áudio da gravação no final desse episódio de comentários. Porém, eu retirei porque realmente eu não domino, só vi alguns vídeos e eu achei que o que eu disse não ia acrescentar, eu ia falar mais do mesmo, então eu optei por retirar da edição final. Concordo que pode ganhar um Game of the Year, mas eu ainda aposto que GTA vai abocanhar o Game of the Year desse ano, até porque ele é o queridinho da mídia, né? É verdade. Agora, Thiago Mendes, você tem um PlayStation 2 na sua casa, não tem? Tenho um PlayStation 2, assim como você também tive outros videogames. Joguei God of War 1 e 2, o 3 eu já não... Você zerou no quadrado dentro? Então, isso é interessante. Um comentário genérico. Lógico que é impossível você zerar um jogo usando o mesmo padrão 100% do tempo no jogo, porque você tem os quick events. Você logo vai ter que apertar um bolinha em alguma parte, e em algum momento você até por curiosidade vai querer experimentar outros combos. O que eu quis dizer é, existe uma sequência padrão do jogo. Você, se você for um jogador de se você jogou God of War de verdade, você sabe, em um certo momento, na hora da roia, foi quadrado, quadrado, triângulo. É, o que eu quis dizer é isso. Existe um padrão ali. Que é justamente a diferença de jogabilidade no próprio Ninja Gaiden, que tem pro Xbox e pro PlayStation. Ninja Gaiden Sigma e o Sigma 2. Exato. Ninja Gaiden Sigma, cada inimigo é uma estratégia diferente, senão você leva a bucha. E quando eu falei isso, eu falei do God of War, mas quando eu me lembro de ter falado que isso era um defeito dos hack and slash da geração dele. O próprio Devil May Cry, você não precisa usar todos os combos. Escolhe ali uns dois combos padrão ali e usa ele o tempo do jogo que você zera. Foi isso que eu quis dizer. Enfim, agradecemos, Jeff, o seu comentário, a sua crítica. Como eu disse, eu concordo, até porque, além de eu ter um Xbox nessa geração, Thiago ter um Xbox, a gente convidou um rapaz do podcast Brasil 360, que é um podcast sobre o Xbox. Unbelievable. Olha aí. Realmente, eu acho que faltou a gente convidar outros usuários que tenham outros consoles. E fica aberto, então, o convite para você, Jeff. Se você quiser participar de um podcast onde a gente fala sobre games, você parece ter um PS3, você quiser falar sobre os jogos dele, você está plenamente convidado. Ah, só uma outra coisa antes de finalizar o comentário dele, é sobre a gente ter falando que o Play 4 é o último. A gente não falou exatamente que o Play 4 é o último. Inclusive, eu deixei claro que eu não acredito nisso. Deixei claro. O Patrick não deixou claro que não acreditar. Mas o que existe uma teoria para profissionais de tecnologia, que a próxima geração de videogames seja a última geração da forma como nós conhecemos. E vamos colocar o link no post. É, a gente acha, o comentário que se ouve por aí é que provavelmente os videogames terão uma evolução muito grande, um salto muito grande na próxima geração. Agradecemos mais uma vez e continue comentando, viu, Jeff? Continue fazendo sua crítica porque ela é importante, olha só. No próximo episódio de games, nós vamos convidar donos de outros consoles justamente para evitar esse tipo de erro que a gente cometeu. Obrigado mais uma vez. E aí, Patrick, continuando aqui a nossa jornada pelos comentários, uma outra crítica sobre o Mexidão Cast número 30, Cinema em 2013. Esse foi um episódio que a gente fez comentando sobre os principais lançamentos. Vale lembrar que isso que são os principais, na nossa opinião, do cinema esse ano. De bosta. Nossa opinião de bosta. Nossa opinião fedida, na nossa opinião totalmente questionável. Exatamente. Justamente. E o Carlos diz, eu sei que é a opinião de vocês, mas falar que não existe filme do Tom Cruise que seja ruim, a soar da homenagem que eles fizeram ao Christopher Reeve em Man of Steel e tentar salvar Se Beber Não Case 2 é forçar muito a barra. Eu esperava ser surpreendido pelo cast, mas não fui. Oh, que pena. É, que pena. Mas eu ainda mantenho minha posição, porque, cara, eu não tenho nenhum filme do Tom Cruise que eu falo esse filme é uma bosta. Exato. Você quer que eu fale um filme bosta? Vê A Bússola de Ouro. A Bússola de Ouro é um filme bosta. É um filme muito ruim. É um filme que eu não quero ver tão cedo. O Monstro do Armário é um filme bosta. Monstro do Armário. É um filme ruim. Agora, eu não conheço nenhum filme, sinceramente, do Tom Cruise que não seja pelo menos aceitável. É. A gente citou até no podcast aquele último filme dele com a Mulher do Máscara, com a Cameron Diaz, aquele Bem Sessão da Tarde, que é bem ruimzinho, mas mesmo assim ele é um filme gostoso de assistir, cara. Então, esse filme é o Encontro Explosivo. Justamente, você pelo nome você já sabe que você não pode esperar muito. Eu até respondi pra ele no blog que não, a gente não disse que todos os filmes do Tom Cruise são ótimos. O que a gente disse foi que todos os filmes dele são pelo menos razoável. São filmes que você, numa tarde ali, tá em casa sem fazer nada, você assiste tranquilo, sem problemas, entendeu? Isso sem contar porque nós achamos ele lindo, maravilhoso e fantástico, né? Boiola! É, a gente acha ele lindo, cara. Ele é um cara que, sinceramente, viu, puta merda. Agora, Christopher Reeve, eu acho que aí você que deu uma vacilada aqui. Eu nunca suei a homenagem do Christopher Reeve. Eu só questionei, eu e somente eu questionei se essa homenagem seria o ponto-alvo, ponto máximo de um filme inteiro. Se a homenagem ao Christopher Reeve, que eu acredito que não será. Não, é... Quem ouviu os outros podcasts sabe que eu gosto de pegar no pé do Super-Homem, né, Thiago? Gosto. Patrick gosta. Igual tô, mas igual tô tentando justificar, eu nunca sonhei, eu só falei que se fosse a homenagem, a um ponto alto do filme essa homenagem, eu não curtia, mas... Te dou a meia culpa porque eu falei, né? Eu realmente fiz brincadeira, apesar do Thiago Sim. não ter feito. O Memphis Till é um filme que eu tô esperando muito, eu deixei isso bem claro também. E é como a gente falou, nem todo mundo é obrigado a gostar de tudo, claro. Mas sobre o Se Beber Não Case 2 em questão, a gente não acha que é forçar a barra porque foram dois filmes que a gente gostou muito. E a gente deixou bem claro que é a nossa opinião. E eu não tentei salvar, velho. O filme, na minha opinião, é um filme de comédia bom. Exato. Eu também assisto, mas eu aposto que você vai citar um filme de comédia bom, um filme do Woody Allen, você vai... pode citá-los. Eu também acho. Mas Se Beber Não Case 2, dos grandes blockbusters, ele foi o que se destacou recentemente. Mais do que ele, eu acho que Exato. Só o Superbad. Que não é tão bom, na minha opinião. Olha só, polêmica. Vamos parar por aqui, né? Senão... mas eu agradeço e peço desculpas pela minha gracinha com o Christopher Reeve, mas é o objetivo desse podcast, fazer graça, né, Thiago? Fazer graça, nosso objetivo. E, Carlos, a gente tem a agradecer você, sim. Esperamos te surpreender ainda em algum podcast. Mas, cara... É, porque... Pelo menos negativamente, né? Negativamente parece que a gente tá conseguindo. Mas, cara, obrigado aí pelo comentário. Eu acho que os comentários... as críticas são importantes pra nós também. Você fez um comentário super legal. A gente pede desculpas por ter surpreendido você. É, mas eu tenho que te falar. Eu ainda não consigo levar a sério um herói que usa a cueca em cima da calça. Então, mas esse super. Eu no Superman não uso cueca mais em cima da calça. O filme ainda não foi lançado. Ainda não foi. Tá certo. Depois que ele for lançado, você pode usar esse argumento. Ele ainda não foi, ele ainda usa cueca em cima da calça. Eu posso usar como argumento os novos 52, que já estão aí com quase um ano de estrada. Não, não quero saber, não quero. Eu não li, não posso. Tá certo. Continuando a nossa leitura de comentários, o nosso episódio número 20, um podcast sobre o podcast. Foi um episódio onde a gente contou um pouquinho da história do podcast, de onde surgiu, contou as nossas influências do Mexidão Rocks, né, Thiago? Os podcasts que a gente ouve e fugiu do assunto muitas vezes também. Nós temos aqui o comentário do Thiago Miro. Thiago Miro, que é lá do Telecast, que é um podcast já... estabelecido, né, com vários episódios, já bem conhecido na podesfera. E ele deixou um comentário, Thiago, que eu fiquei muito feliz, porque esse comentário foi acompanhado com uma indicação no Telecast, olha só. O Thiago disse: gostei muito do episódio, bem embasado, divertido e sem fanboyismo dos grandes podcasts. E ele coloca: parabéns, com caps lock. Olha. Cara, foi um comentário pequeno, foi um comentário curto, mas que eu fiquei muito feliz, porque o Thiago já é um podcaster já conhecido nesse meio, com um podcast já estabelecido, e ter esse retorno de alguém que sabe todo o processo, todo o trabalho, que tem olhar crítico para ver os nossos defeitos, as nossas falhas, e ver essa recomendação desse nível, para mim foi muito bom, eu agradeço de verdade, Thiago. Cara, a gente ficou muito emocionado, a gente que não ganha nada financeiramente para fazer isso, a gente só ganha o trabalho mesmo, e ficou muito feliz, cara. Eu cheguei pro Patrick, porra, Patrick, você viu aí? Ele, nossa, cara, eu vi, que legal. E, porra, velho, a gente ficou muito feliz mesmo. A gente espera continuar nessa pegada, continuar agradando e desagradando algumas pessoas. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Não vai ser nós que vamos conseguir isso. Quem sabe em breve, Patrick, vamos tentar fazer um convite. Quem está participando do programa. Então, é isso aí, Thiago Miro, obrigado, Telecast. Ele fez uma indicação pra nós no site dele, que foi muito legal. Muito legal mesmo. Obrigadão, cara. A gente tá muito feliz mesmo. E aí, Patrick Murta, ainda sobre o episódio número 20, O André Wallace diz: muito bom o cast de vocês. Cheguei aqui pelo TelhaCast, olha só. Graças ao Thiago, a gente acabou de ler o comentário do Thiago e a indicação dele já rendeu um comentário pra nós. Mas quanto ao tema, concordo com o que vocês falaram sobre a tal cópia. É bem difícil para podcasts novos conseguirem uma forma única. O meu, por exemplo, tem uma influência fortíssima do MRG. Mas o que importa, na verdade, é se o cast é bom. Nesse caso, imite quem quiser. Olha aí. Qual que é o podcast do André, Thiago? É o coffeeunlocked.com. Olha só, vou acessar. Quem quiser acessar, é só entrar aí. André, também, obrigado pelo comentário. A gente espera que a gente tenha agradado mesmo. A gente concorda com a questão da imitação. É muito difícil hoje em dia, até pela grande quantidade de podcasts, de programas que tem no ar hoje. A gente acha muito difícil você ter uma fórmula única. A gente vai tentando aí com algumas coisas simples, mas assim, é uma caminhada muito difícil. Quem tem programa sabe que é complicado. Agora, essa questão da cópia é muito interessante, Thiago, porque o pessoal confunde cópia com influência, como a gente disse no podcast. Quem ouve o nosso podcast desde os primeiros episódios consegue identificar claramente todas as nossas influências. Mas o bacana é que com o tempo a gente usa essas influências e insere a nossa cara. Eu tô sentindo, talvez nossos ouvintes também estão sentindo, esse processo de transformação, essa série de experiências que a gente tem feito no próprio Mastidão, né, Thiago? Exato. Até, vamos cientificamente, a criança aprende a andar olhando os mais velhos andando perto dele, né? Então, acho que a gente teve que enxergar outros podcasts. É uma coisa que eu falei no programa até, que a gente tem que pegar influência, a gente tem que pegar, assim, conteúdo dos outros programas para que a gente possa montar o nosso. Justamente. E eu vou acompanhar o Coffee Unlocked, viu, André? Vou acompanhar o crescimento e, precisando de alguma coisa, nós estamos aí, né, Thiago? E aí, Patrick Murta, esse foi o nosso tour aqui pelos comentários do Mexidão Cast. Lembrando que a gente só fez comentário aqui sobre os programas, os podcasts. Mas a gente tem que lembrar também, agradecer todo mundo que continua comentando no blog. O blog nosso que tem comentário pra cacete. E a gente ainda não tá atualizando, né? Pedimos desculpas mais uma vez, fizemos várias promessas de que atualizaríamos mais, mas infelizmente o tempo... Tá complicado, né, Thiago? É realmente complicado. Mas eu agradeço, né? A gente tem que agradecer. Então você que comentou lá e não teve o seu comentário dito aqui, narrado por essas duas vozes lindas e aveludadas, sintam-se abraçados. Justamente. E a gente pede que todos vocês continuem comentando. Comentário para nós é importante. A gente deixou de comentar os comentários nos episódios porque a gente acha que vale a pena fazer um episódio totalmente só sobre os comentários. Nós ficamos muito felizes com eles. E se ele quiser ouvir, essa pessoa que nos está ouvindo, Thiago, quiser comentar no nosso site, como é que ele faz? É só entrar, meu amigo Patrick, no site mexidãorocks.com.br, escolher o seu episódio ou seu post de preferência e deixar seu comentário lá. Justamente. Inclusive, pessoal, você pode comentar, né, no nosso site, diretamente digitando sua senha e e-mail no nosso site, mas também agora nós temos um sistema em que você comenta logado no Facebook. Olha só, Thiago. A gente espera que dessa forma você possa... até mesmo seu próprio comentário lido por mais pessoas. Como a intenção do nosso programa é sempre discutir assuntos, a gente tem um retorno legal de comentários no site, mas a gente gostaria de ver que outras pessoas interagissem com vocês também, até para ter a própria opinião dos nossos ouvintes sendo discutidas entre eles. Então a gente vai estar implementando a partir de agora esse novo sistema, onde os comentários do nosso blog vão cair direto no Facebook da pessoa. Justamente. Então... comente, inclusive, já que estamos falando de Facebook, se ele quiser acessar a nossa página no Facebook, qual é o endereço, Thiago? se o ouvinte quiser acessar? Se quiser acessar, quiser trocar uma ideia com a gente, é só entrar no facebook.com/mexidãorocks. Olha só. E o Twitter? @mexidãorocks. Muito bem, Thiago Mendes. Thiago Mendes, compartilhe com nossos ouvintes o seu Facebook e seu Twitter, pessoal, rapaz. Compartilharemos. Se você quiser trocar uma ideia comigo, quiser dar uma falada no meu ouvido, quiser olhar nos meus olhos, pensar em entrar no facebook.com/ThiagoTMendes ou no @ThiagoMendes. Os meus endereços são @PatrickMurta no Twitter e facebook.com/PatrickMurta. E pode entrar em contato comigo que eu converso, eu respondo mesmo. Alguns ouvintes já me adicionaram. É claro que não é sempre que eu tenho tempo para conversar, mas eu sempre converso, eu sempre lativo. Eu pode mexer num cast ainda não fez tanto sucesso para me virar estrelinha, né, ainda Thiago? Não. Não, mas eu espero que mesmo se faça sucesso, eu não vire uma estrelinha. A gente vai tentar conversar com todo mundo, mesmo sabendo que não dá. A gente tem que trabalhar, justamente. A gente tem que alimentar as crianças. Justamente, alimentar nossa sede de games e gatos. Se você quiser participar de um episódio do Mexidão Cast, é só mandar um e-mail para o mexidãorocks@gmail.com. Muito bem, não deixe de mandar. Fala, comenta lá o episódio, qual tema você mais gosta, qual tema você domina e qual tema você gostaria de participar. Beleza? E você que está nos ouvindo pelo iTunes, eu gostaria de pedir que você nos fizesse uma qualificação, nem que seja de uma estrela. Não. Mas que olha nos aí. Qualifique. Isso também é muito importante para nós. É, você não é obrigado a fazer isso, né? Mas é um grande favor que você nos faz. Considere isso um pedido de joinha. Não é nem isso, é que a qualificação ajuda, né, na divulgação no próprio iTunes, né? Então, outras pessoas podem conhecer nosso podcast se ele for bem votado, né? Mas pode considerar um joinha. Eu tô pedindo um joinha mesmo. Pode considerar. Dá um joinha. Olha aí. Dá um joinha pra gente. Beleza, galera? Se você gostou desse episódio exclusivo de comentários, não deixe de comentar no nosso site ou por todos esses caminhos que nós passamos, beleza? Ok. Muito obrigado a todos e até mais. Até mais e um beijo do gordo. Show de bola, velho. Atrai hoje é o Bayonetta 2, que infelizmente é exclusivo. Se saísse para Xbox, eu pegaria com certeza. Olha aí, a gente fez um comentário sobre um PS3, um exclusivo do PS3, dois exclusivos do Wii U. Gears of War Julgamento é o exclusivo do Xbox programado para esse ano, como eu falei. Só lembrando, Thiago, como nós não temos, eu não tenho o PlayStation 3, você não tem o externo, não sei se você tem o PlayStation. Não, também então, não. Então, eu acho que vale a pena citar, apesar de eu não ter ideia do que se trata, mas que eu sei que são outros grandes esperados pelos jogadores de PS3, é o The Last of Us, que na E3 eles mostraram um vídeo interessantíssimo, muito bacana, realmente. É um dos jogos que me interessou para esse próximo ano. Infelizmente, ele é exclusivo para PlayStation 3. E o outro é o Beyond Two Souls, que nos fóruns eu tenho visto que recentemente o interesse dele cresceu bastante. Vamos colocar uns videozinhos deles aí no post, porque eu particularmente não conheço muito. E você, ouvinte, que conhece desses jogos, quiser falar mais, fica à vontade. Né?